Eco Delta Fox, decolou no momento, está acionado. Tango Eco Delta Fox, mantenha o nome pés no corredor Axé, informe no farol da barra. Passará no farol da barra quando possível, se autorizado, vai progredir os diretos. Cuidado da presença direto, destino Eco Delta Fox, ainda mantendo o número pés. O Eco Delta Fox. É por muito tempo, senhor? Negativo, só um minuto no máximo. Gente, Delta Fox. Lembra 04, Aracaju solicitou que o senhor mantenha a proa de Conde. Tango Eco Delta Fox, autorizado agora a atenção para o 085. Só confirme o nome da localidade. Tango Eco Delta Fox, livre atenção para o 085. Confirme o nome da localidade. Fazenda Beach, senhor. Delta Fox, confirme seu estimado de pouso e estimado de ingresso na terminal de Ilhéus. Na terminal de Ilhéus? Confirme o estimado de pouso e o estimado de ingresso na terminal Ilhéus, é isso? Afirmativo, Eco Delta Fox. Ao turno zero da próxima terminal de Ilhéus e aguarde em cima de pouso, senhor. Sete oito um, Vitória da Conquista, informação que confere. Pronto, Robert. Pronto, Robert. Rádio 271, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5164, controle 120 decimal 8. Autorizado, Vitória da Conquista, rota conforme plano de voo, nível 180, decola da 10 com a primeira curva à direita, na saída Arbor, Elefa, 5164 no transponder, 12080, controle de saída, azul 2781. Rádio 271, contagiamento correto no pátio 3, reporte para puxa e vega acionamento. Hora para puxa e acionamento, pátio 3. O 1866, aciona identificação, autorizado o ITAP, desça para o nível 060. Portão 8, informação óbica, autorização Galeão 340. 197, Galeão 360, pronto, óbvio. Passeio na escuta. Tá, 3197, autorizado Galeão, VP 9857, conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da Euleda após Irume. Aciona 5171, controle no 20 decimal 8. Autorizado Galeão, 360, 10, decola, curva direita da Euleda Irume. Intercepta UP November 857, controle 120208, transponder 5171-331 na fila. Da 3197, protegimento correto no portão 8, reporte para pushback acionamento. Chamará 3197. Salvador 168, a 7 milhas para Itapa, passando agora 065, pode completar? Temos a livre final do ILS, desça para 2.100 restrições, o ajuste no 021, informe estabilizado. 021 vai informar estabilizado, voo 1968. Voo 1866 está reautorizado para 3 mil pés, o ajuste no 021. O Eco Delta Fox está atingindo o 085, autorizou o 105. Autorizado o nível 105, o Eco Delta Fox. Delta Fox 105 vai informar atingindo. Tango Eco Delta Fox, controle? Atenção, pessoal, prossiga. Firme nível que está cruzando? Está cruzando 085, atingido até o momento 090. Faça um cheque no seu modo Charlie, estou recebendo 4.700 pés em descida. Eu vou fazer um cheque aqui sobre o confirma, como está recebendo. Delta Fox, controle? Já tem sim, a série na sua altimetria, senhor. Estou recebendo agora 3.910 em descida. Controle, nós estamos acionados para mostrar, vou reforçar para a nossa manutenção, essa erro de altitude. Nós estamos entregando a campanha no momento. Sete, faça uma reset do transponder para verificação. Autorizado elétrico, 1866. Voo 1866, número 2 na aproximação, desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento, vai seguir tráfego da companhia à sua frente e 15 milhas. Autorizado elétrico, 1866. Delta Fox, estou recebendo 3.400 pés em descida ainda. Eu tenho um erro de nossa altimetria, senhor. Delta Fox. Já vai atingindo no momento 1.01. Lamento, reporte táxi. Senta aquela parte, 2.7 na área da FIR, como transponde sem indicação de altimetria? Companheiro, eu vou fazer um cheque mais pra frente, estou sempre na dívida lá aqui, e ele tinha dado isso antes e voltou de novo normal. Eu vou fazer mais um cheque que eu estou fazendo aqui, e ele volta a me chamar, entendeu? Tá estabilizado, voo 1168, 3 milhas pro 6.5 milhas pro marcador. O 1168 completa o final do procedimento, chame a torre em Salvador, 118.95. 2895, obrigado, uma boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, 1168, final da 10. Voo 1168, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão 0, vento 170 graus, 08 nós, o ajuste de altímetro no 02. Afirma, autorizado o pouso, informa o trem baixo travado, voo 968. Tango Eco Delta Fox, confirme a, qual é a sua base de manutenção? Nossa base de manutenção é Salvador, senhor. Como é, você vai ter que retornar para averiguar o seu equipamento. Set push, back acionamento, portão 8. São 3197, no portão 8 autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Autoridade chamará 3197 da Delta. 710 em descida, Eco Delta Fox. Solo, boa noite, gol 1099. Estou em condições visuais, o ajuste 1021. Curva pela direita, vou ir na proa da ilha de Veracruz para ingressar no corredor visual Eco Delta Fox, descida autorizada para 1.500 pés. Delta Fox para 1.500, para proa de Veracruz, Delta Fox. 781 para o táxi com 61 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Salvador. Caso 2781, autorizado táxi via parte 1 no Índio até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1, 18095, ajuste no 021, no bom voo. Obrigado, táxi, até o ponto de espera da hora 0, quanto lá, 18085. Muito obrigado, bom trabalho. 2781. Boa noite, pessoal. Falamos aqui da cabine de comando. Primeiramente, pedindo desculpas pelo atraso. Foi devido à chegada tardia dessa aeronave aqui em Salvador. Mas estamos utilizando para tentar colocar o voo no horário. Vamos tentar pousar no horário lá em Vitória da Conquista, onde o tempo é nublado, temperatura de 20 graus. Tempo de voo estimado é de 1 hora, 1 hora e 5, e durante descida. Ajuda aí, segue frequência do sol. Informações atualizadas de Vitória da Conquista. Desde já agradeço por horário com a gente, com as linhas aéreas, e que tenham todos um ótimo voo. Obrigado. Aniversário de 1, o senhor modulou na frequência do som. Ó, foi em inglês aí. Tô mal, velho, tô mal. Bye, bye. Uno 68, solo 02, Iberic Rádio Comunista, solo 1219. Uno 219, Uno 68. Boa noite, gol 1168, livrou para a ingressão na Alfa. 1168, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1168. 1166. Oi, boa noite, Azul 2781, pode esperar da manhã. Azul, confirmando, Azul 2781, mantém o ponto de espera da manhã. Mantém o ponto de espera, 2781. Táxi 3197, POB 180, com 3 horas e 20 e Campinas. Confirmou o danado? Campinas. Então, 3197 autorizado táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118 195, ajuste no 021, no bom voo. Marque o Índia, ponto de espera, 1099, pronto, cópia. Pronto para cópia, 1099. 1099 autorizado com FINCH, VP Zulu 21, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída arbor, após elefa, aciona 5406, controle no 20 decimal. Autorizado para confins, nível 360, perfil 21, fala da pista no 0, curva direita, arbor elefa, 5406, controle 208, vou no 099. Para 099, planejamento correto no 9, reporte para o pushback acionamento. Gostaríamos puxa acionamento no 099. Gol 1168, antes da Julieta. Gol 1168. Vê passagem ao arbor de Natan, taxiando à esquerda, após Juliette, portão 7, parte 1. Juliette, portão 7, gol 1168. 7, gol. Sala 06, próxima direita no 219. 3219. 5, acho que confere. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 1705, autorizado Galeão, VP 9857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue preciso saída da El, Leda após Irume. Aciona 5412, controle 120 decimal 8. Se você for de interesse da tripulação, está autorizado voar direto para o farol da barra e completar uma visual com a torre Salvador. Volta a porta. Aí aprova o farol da barra da presente e chama mais próximo. Reporte de estacionamento no 705. Olá, Salvador do 1866, Libro. Boa noite, 66. Boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 4, parte 1. Alfa Juliette, portão 4, 1866. Controle Salvador Azul 2781, Arbor Elefa. 2781, boa noite, contato radar. Suba para o nível 180 na saída Arbor. 180, saída Arbor, 2781. Saída Arbor Elefa, decolada 09, controle 1208. Recebendo agora 6100 pés. Liberaria nosso voo, batendo esse nível até o destino, senhor, está o 600. O seu modo Charlie está inoperante, é que dá pra pôr. Delta Fox. Falou gol 9-0 na classe, posição 9, com o Beca Sanamento. Exato, 9-0, 9-0. Bota ataque, 9-0 na classe. 3197, autorizado de classe da 1-0, vento 1-7-0, 0-0-8-9, o ajuste de altímetro na 0-2-1. Do 2781, voe Arboda presente. Arboda presente, 2781. O 3197 decolado, aos 11, controle no 208. Controle 208, 3197 da Tramboa. Boa noite, 3197 da TAM, da EL, passando 1500 pés. 3197, boa noite, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado direto Leda. 360 direto Leda, 3197 da TAM. Solo com 1099 para o saque, 3 horas de autonomia, Serna Guarulhos, 178 a bordo. Do 99, parte principal e Índia, quando esperam no 0, torre 18, decimal 95, ajuste de altímetro no 021, tem uma boa noite. Parte principal, Índia, quando esperam 295 com 1021. Obrigado, boa noite, no 099. Salvador, gol 1705, solicita acionamento na posição em marcha lenta, número 3 da posição. De apenas acionamento e a baixa potência, aguardando passagem do Boeing da companhia Cauda, após iniciar o pushback, chame táxi no 705. Ok, vai então iniciar na posição, ou marcha lenta, gol 1705. 2006, está no travesso para o Odabar, pode prosseguir para a rotatória da presente. Sim, autorizado, prosseguir para a rotatória com Delta Fox, aguarde transferência de comunicações. Delta Fox, aguardando transferência. está pronto para o pushback, o voo 1705 no portão 3. Em mais 30 segundos, o tráfego da companhia liberar a cauda, pode estar livre, iniciante, MKF 1705. Sim, após a companhia, está autorizado, voo 1705. Salvador, boa noite, gol 1099, próximo ponto, espera pronto. Gol 1099, autorizado alinhar e decolada 10, vento 180 graus, 09 nós, o ajuste do altímetro 0021. Autorizado ingresso, decolagem, pista 10, gol 1099, com 1021. Tango Eco Delta Fox, São José do Aeródromo. Afirmativo, senhor. 7 chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1395, obrigado. Corre, boa, Papa Tango Eco Delta Fox, São José com a 17. Eco Delta Fox, ciente, reporte para girar base, sinal da 17 embaixo travado. Vai reportar base 17, encontrei o Eco Delta Fox. Sejam 97, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 133, decimal 95. 251, 3395, obrigado, boa noite. U1099, decolado 18, controle de saída no 208. 208, obrigado, boa noite, até mais. Sim. 2781, da presente voo e conquista. Direto conquista, muito obrigado, 2781 azul. Controle, boa noite, voo 1099. Passando 1900. Faz gol no 099, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto elefo. Direto elefo, sabe 360, gol 1099. Controle Salvador, 3197. Siga. Por gentileza, confira as frequências aí do centro, 215, 251 e 3395. Sistema primária 125 decimal 1 e a secundária 133 decimal 95. Também nessas duas frequências aí negativo, vou tentar de novo lá, obrigado. Sistema negativo chama na 1288 e 1260. 288 e 260, obrigado. Táxi Gol 1705, 137 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 44 de autonomia. Direita Indy Alpha, ponto espera 10, torre 198, decimal 95, ajuste no 021. Tem um bom voo, boa noite, vou no 705. Direita Indy Alpha, no ponto espera 118,95, ajuste no 021, obrigado, um bom trabalho, vou no 705. Salvador, boa noite, Gol no 705, aproximando o ponto espera da 10, pronto. Gol 1705. Autorizado a alinhar e decolar para o 10. O vento é 1970 graus 05 nós, o ajuste do altímetro 0021. Autorizado a alinhar e decolar 0021, obrigado, Gol no 705. É com o Delta Fox, não escuta? Delta Fox, Gol 7. Obrigado, meu, boa noite. 3858, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050, o ajuste no 021. Mari até o 050, controle, boa noite, o Gol 705, decolou cruzando 1100. Boa noite, Gol 705, contato radar, autorizado direto laser, vou para o nível 360. Direto laser, da presente, 360, nível Gol 705. 705, decolado aos 24, chama controle no 208. Posiciona agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. Porra, 099. Como eu é, como é que você é autorizado para Aeroporto Internacional de Recife, Serra Bravo, Romeu Foxtrot. Nível de voo 370 aprovado, via Pesolo 17. Decola da pista 17, curva esquerda após a decolagem, na subida Cuca, Jamo, Caju. Aciona 5131, controle Salvador 120, decimal 8, e a torre 118, decimal 95. Papai Romeu, Eco Mike Serra, parte 5, confirme pessoas a bordo. Sete, informe a torre, com gentileza, pessoas a bordo. Na frequência 1-8-95, chama mesmo para acionamento de táxi, altímetro no 021. Então, bom, boa noite, Alfa Romeo, como é que você é? Boa noite, é posição 022 Exit. Chama a posição 10, informação Oscar Airbus 330 Express. Está livre a velocidade, da presente voo direto Duna, desça para 2000, informe estabilizado, TAM 3858. Muito obrigado, direto Duna, está liberado, 2000, chama estabilizado, grato por ter nós, 3858. Upper Whiskey 50, until Mossoró, Mike Sierra Sierra, then Upper November 866, until Magno position, after Magno, according to your flight plan routes. Departure from runway 10, after departure, left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, Momo, with Dilupo transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, Dilupo transition. Call code 5420 and control departure frequency 120.80. Clear destination, Boa via Lima, Papa Tango, Papa level 370, and by Upper Whiskey 50 to Mossoró, Mike 77, and Upper November 866 to Magno, after Magno 520 route. Departure from runway 10, after departure, left turn to Momo, departure, and you move with position, walk 5420, departure frequency 120, then away, Portugal 02. Rebex, correct, Portugal 02, extend 11, report when ready, push and start, correction, extend 10. Portugal 02. Autorizado, Irubi, Gono, 705. É, eu já seria pro Edibizeb, a formaçãozinha tá bem em cima de Irubi. Autorizado, Bidev, voo no 705. Bidev, muito obrigado, patrão. Mike se é autorizado a acionar a parte 5, reporte início de táxi. Voo no 705, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado no 3395. 251-3395, obrigado. interceptando Zan 3858. 3858, completa com a torre, 11895. 1895. Torre Salvador, muito boa, o SAN 3858, estabilizado em LS. É com o Mike Serra, autorizado o táxi até o ponto de espera da 17, reporte para ingresso. Autorizado o táxi, chama para ingresso, vai SAN 3858, autorizado o pouso pistola 0, vento é 170 graus 08 nós, o ajuste do altímetro na 021. 3858, livre pouso com 1021. É com o Mike Serra autorizado ali e manter pistola 7. Vai ingressar e Solos 38, próximo à direita, no 219. Direito 29, é mais. Solo Salvador, boa noite, 38, segurando a 28, taxa de Alfa e Juliette, portão 02. Alfa 7 até o 2. Gol 9168, informação Oscar para Guarulhos. Chegou no 9168, confirmado o plano, 22. Corrigindo, desculpa, é o gol 20. 2161, é o que nós chegamos. 2043, 2255. Gente, Gol 2043, aprovado para o aeroporto de Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeu, nível 3620, via Upper Zulu 10, acessa Ubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolada 10, com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5426, controle Salvador 120, decimal 8. Cruzou nível 360 para Serra Bravo Golf Romeu, Guarulhos, pela Upper Zulu 10, após Taubaté. Decola 10, curva direita da El, Leda Motiva, 5426, transponder 128, é o controle, Gol 2043. 120, decimal 8, 120.8, controle, Gol 2043, portão 7, chame pronto, puxa back acionamento. Afirmativo, 120, decimal 8, chamaremos pronto. Romeu Eco Mike Serra, decolado aos 40, controle 1208. Controle 208, Eco Mike Serra. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Eco Mike Serra. Papa Romeu Eco Mike Serra, contato radar, sobre 370 via saída PUCA. É a sessão 370 via PUCA, Eco Mike Serra. Livre, o 6310. Boa noite, voo 096. Voo 096, boa noite, desça via para o nível de voo 060, voo direto de TAP. 060, TAP. Tá, 3662, boa noite, dessa via para o nível voo 070, via chegada mágica. Via 070, mágica.